pra não pensar em você, em procurar seu olhar. Vai encontrar seu adeus dizendo volto depois. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei, que foi o sonho acabou. Nós